0-1-3, bom voo. Autorizado táxi após Via Índia, modelo pode espera, torre 11895, trip 5221. 3663. 3663, bom dia, suba ao 340, saída da EL. Negativo, 340, autoriza a curva direita, da EL? Por gentileza, tem um tráfego que tem prioridade, transporte de enfermo. Guarda. Só um instante, por exemplo, táxi. Ok. 221 ali, mantenha a pressão a zero. 1 no Indial, ponte para a torre, no 8995, pode ser na 0 na 3. Trip 5221 na linda cola, pista no zero, vento 050 graus, 0612 de nós. Já atrasado, cola de pista no zero, trip 5221. Qual 888 dessa para 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, reportarei 888. O Salvador Gonomeia 05, solicita desvio direita magnética, será a 230, por mais 80 milhas. Eita, autorizado, desvio à direita, gol no meio, 05. São Salvador, bom dia, gol no 251, portão 1-1, informação Juliette, autorização Guarulhos, 360. 3304, agora sim autorizado o pushback de acionamento, reporta ataque. O 3304, Brasília, está autorizado? Afirma, autorizado. Pushback de acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque, está 3304. Quem chamou foi o gol 9251? Tem aqui o portão do homem, informação Juliette, Guarulhos, 360. Sim, possível. Desvio à direita da rota magnética 245, por mais 80 mesmo. Ok, copiado, está autorizado, desvio, gol no 605. Gente, grata, gol no meio 05. Acionando o trem de fundo 5456. Controle Salvador, Iona 20, décima 80. Gente, autorizado Guarulhos, 360, de comando no zero, com curva direita, da EL, Leda, Brilha, Pesolou no meio, após conforme, 5456, controle 120, décima 80, gol 925. 925, protegimento correto, chama pronto, portão 11, pushback acionamento. Chama lá quando pronto, 925. Frequência 1251, não tem no 3325. Tango, livre da colagem no zero, vento 070 graus, 08 nós. Livre da colagem, 8 que é a Tango. Controle aí, outra 3663, cruzando 130. Observa várias formações aí ao longo da interceptação da aerovia. Vai solicitar desvios à direita, por favor. 1208, Whisky Seattle. 230, calculamos 80 milhas já. Copiado, tá livre de desvio à direita no 3663. 63. Controle Salvador, Papatango, Whisky, Seatango. Então, contato radar na decolagem, suba ao nível 200, saída da El. Saída da El, Whisky, Seatango, subindo por 200, Whisky, Seatango. Quietos pés, tá livre descida, 1003 ajuste, Mike Eco Delta. Controle Salvador, muito bom dia, papá no meu S, Mike Eco Delta, da Juliette. Então, 3663 ao controle novamente. Controle. 63, senhor, prossiga. Ok, nessa proa, suba restrita ao nível 260, aguardando liberação do centro Recife. Gente, 260 e aguarda. A sua escolha. Papatango Whisky, Bravo Charlie, chegada Mari, vê se mantém 050, Vigia Mari. 050, nossa escuta a partir de agora, na Mari. Doutor Salvador, autorizaria dar presente pro de coral pro Whisky Seatango? Autorizado, voa coral, Whisky Seatango. Autorizado, coral, Whisky Seatango. ILS no 888. 888, complete final ILS, torre 118-95. 18-95. 304, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, está 304. Prossiga para Serra Índia com Índia, informe visual com local de pouso. Então, 3663, chame o centro na frequência 1251, na alterna 13325. Afirma, copiou 1251, 13325, obrigado. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, é Mike Serra, centro da Juliette. É com Mike Serra, bom dia, autorizado chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1013. 4 mil, ajuste 1013, é Mike Serra. Não, meu problema na escuta. O plano é válido somente até os 4 e 5, com... Vou checar aqui e já retorno o meu melhor. Tá efetuando um pequeno desvio para evitar formações, mas 5 milhas retorna pro de coral. Gente, eu esqueci a ação. O Lima fez uma DLA, confirma. Paulo Salvador, o voo 9251 para pushback, acionamento portão 111. Cuidado, grupo de sala, porta-táxi, voo 9251. Deve posicionar, chama para o táxi, voo 9251. Como é o meu alimento, Saulo? Decolante 245, confirme. E mantenha o litoral e chame a torre no 895, como é que puder. Mike Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportará. Mike Juliette Romeu de avisar o local de pouso. Controle, Mike Juliette Romeu, visual, vai alterar a informação anterior. Segue para sobrevoo na região de Montilha, por mais 10 minutos. Ok, sente na escuta e fale para o retorno, Mike Juliette Romeu. Grato, Romeu. Ali mantém, pistão zero. Ali mantém. Patango Whisky Bravo Charlie, desça para 2000, ajuste meio 13, autorizado ELS X-Ray, informe o localizador. Informarei o localizador, descendo para 2000, meio 13, tá certo. Patrulha Salvador, voo 192, Juliette. Voo 982, autorizado chegada à Mari, desça mantenha 050, vigilância. 050 na Mari, 982. Poste final. Passeira direita, dá uma frente para a cara final, Delta. Oito, oito, oito, ainda na escuta da torre. 1219. Tá 3304, livre da colagem 10, vento 08, 0 graus, 129. Autorizado, 10, 3304. Chegou no 88, Juliette para o portão 4. Bravo Charlie, está autorizado o ILSX, reporte localizador. E reportaremos o localizador do Bravo Charlie. São 3304, decolou os 33, chama o controle 1208. 208, bom dia. Macaco Delta base, pela direita, dá 17, contra embaixo e travado. Sente, Macaco Delta, livre pouso 17, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso 17, Macaco Delta. 3896, senhora identificação, autorizado chegada à Mari, esse mantém 060. Decimal 3304, suba ao 360, saída da rua, vigilância. 360, arrua vigilância, 3304. Arbor transição Elefa, Upper Zulu 21 com fim, direto combo, Upper Zulu 30 Sorocaba, Upper Alpha 1310 Orana, direto Curitiba. Transponder 5447, controle 120, decima 80, TAM 3859. TAM 3859, protegimento correto, chama pronto, portão 3, pushback e acionamento. Sim, TAM 3859. Confio, entendeu? Tem condição de informar por quantas milhas vai manter essa proa? Mais 10 milhas por distância. Ok, copiado. Barra Romeu Eco Mark Sierra, desça para 2000, ajuste 1013, forma localizador. Gente, Western para 2000, informando o localizador, o Edson Maquiar. O Mike Bravo Zulu, controle, prossiga. Mike Bravo Zulu, desse mantenha 070, chegada Mari. O nível Guarulhos, nível 360. Vamos coordenar a guarda distante, o que já está. Muito obrigado. É o Leda Bridge, onde intercepta o peso 1, nomeia Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acenando o transponder 5461. Controle Salvador 120, decimal 80. Voo 360 para São Paulo, decola para desce curva direita, da El, Leda Bridge, peso 1, nomeia até BHZ, em 461208. Tu não autoriza ainda, Arubi? Se tiver condições, está autorizado voar a Ilhéus inicialmente. Ilhéus, sim. Whisky Bravo Charlie, complete final ILS 1895 ator. É com Mike Serra, autorizado ILS e X-Ray, informe localizador. Autorizado ILS, informe lá no lock, X-Ray. Sotão 3304, solicito. Prossiga. Pode voar a posição Elefa da presença, senhor? Tá, do Elefa. Direto Elefa, TAM 3304, obrigado. Aproveito 2, desça para 2000, ajuste 1013, quando localizador. 2000, 1013, chamada localizador, 92. 1013, 1013 o ajuste. 1013. Só um minuto para a cópia, vou checar o ADLA. 13. Desça para 3000, 1013, TRIP 5221. Passa 150, chama o centro em 128 decimal 8. Chama 1288, poderia confirmar a frequência alternada? Tern 1251. Bravo, Tiago. 221. Bom dia. Papatango, Mike, Bravo, Zulu. Continue descido até o nível de voo 050. Plano próprio? Motorizado, Vitória da Conquista, nível 080, da cola da 97, curva direita após, compra perfil aba, após direto conquista, vai acionando o transponder 5420, controle Salvador 120, decimal 80. Correto, permanece 4 no PLB. Adicionamento ágil, decolagem 4, 1, 8, decimal 9, 5, o ajuste na 0, na 3, bom voo. 118, 9, 5, é como é que é. Bono para o TAC, PLB 188, autonomia 0322, estou terminando o Galeão. Gente, autorizar o TAC, até o ponto de espera da pista na 0, via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, Torre. 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0, na 3, bom voo. Gente, via pátio, de alfa, ponto de espera, 1-8, decimal 9-5. Esse padrão, gol, 9-2, obrigado. Gente, Eco Mike Sierra, reporte para o cancelamento. Tá presente, solicito cancelamento, Eco Mike Sierra. Eco Mike Sierra, cancelado as 40, base pela direita 17, reporte final. Tem condições de realizar base curta? Afirmativos. Inicia a redução para aproximação. 922. Whisky Bravo Charlie, confirme a parte de estacionamento. Aeropaque. Tem, tchau, foi a parte antes da Juliette, Whisky Bravo Charlie. Autorizado, direita 10 graus, uísque, sertão. Juliette, contorno a parte, Lima, Mike, Quebec, né? Quebec me chama novamente pro cruzamento. Fique atento ao follow, menos através do Merulho. Para 3.000. 3896, desça para 2.000, autorizado LS que se vê, informe localizador. Desce para 2.000, informará no localizador, na 3896. Ouro 982, complete final LS, chame a torre, sempre 1895. 1895, 982. O Mike Bravo Zulu, continue descida até 3.000 pés, ajuste 1013. O Gol 925 não tem condições de decolar de imediato? Afirmativo, o Gol 925. Gol 925 no livre decolagem imediato, sem parado. Vento 090 graus, 14 nós. Gente, livre decolagem da zero sem parada, Gol 925. Oi, Salvador, Gol 982. Céu, baixar, checa. Ono 982, ciente, continue em aproximação, aguarde a pista livre, o vento para cheque 090 graus, 14 nós. Aguardando, 982. Começa a Mike Serra, seu solo os 43, confirme estacionamento. Ciente, backtrack, reporte livrando, é com Mike Serra. O 982, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, 1-0, 982. 9251, decolou os 44, chame o controle 1-208. 208, Gol 9251, no bandido. Salvador é o Gol 9251, passa 1500. 9251, suba o trem 60, saída da EL. Para o 360, precisa pegar o Bom dia, 6250. Chegada Mari, desse mantém a 4000 pés, ajuste 1013. 4000 pés, ajuste 1013, para ser treinamento, poderia efetuar os GPS, voada por exemplo, Serra Vitor 366, senhor? Direito, não, 2 no 9. Zitap, aí voa o 366, ok? Ok, pode Zitap 366, obrigado. Bisque Serra Tango, chame o centro agora, a frequência 1251, não perna 3325. Fala 982, livrou o ingresso na Alfa e reporta antes da Juliette. Tá pronto para o táxi da 3259, com 175 agora, 4 horas de metro, Campinas, São Fernando. Chuta 3259, utilizar o táxi. Direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-3, bom voo. Ajustada na 0-3, autorizado o táxi direita, Índia, quando o próximo ponto de espera, 2-5, obrigado, bom trabalho. Que bravo Zulu, desça para 2000, autorizado LS, que se reinforme o localizador. Meia, ponto autorizado na 0, 1-0-0 graus, 1-5-9, baixou, tá bom? Já é as 14 e circula para 17. Botão 3896 no localizador. 3896, complete final ILS, torre 11895. 11895, botão 3896. Romeu, Romeu Lima, estacionamento? Confirma, Romeu Lima? Livre acionamento, chama táxi. Torre. Torre Salvador, tá 3895, final da 10 baixada. Tá 3896, voto autorizado no 0, vento 090 graus, 149. Autorizado, ponto, tá 3896. Meu Lima Livre Táxi, chama na papá. Chamamento 13, não na guarda. 1982, ingresso de LED, portão 62. Chamamento 3, nono em coordenação da pistola, após o Boeing liberar, até agora está autorizado no 05, a porta está pronta para o táxi. Dona 073, cópia. Copia. Dona 073, autorizado porto seguro, nível 340, Peru Whisky 50. Decola Dona 0, curva direita após, cumpre o perfil da EOL, leda após direto, acionando o transponder 5464. Controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, porto seguro 340, Peru Whisky 50. Decola da 10, curva direita, da EOL, leda após direto. 5464 transponder, controle 120, decimal 8, do 10, 76, a posição é 8. Confirmando a transponder 5464. Chama pronto, portão 8, feedback acionamento. Chamará, 076. Opa, Romeu, Romeu Lima, ingresso 997, chama a linha de pronto. 3859, tá pronto? Tá pronto, 3859. Pode estar com a companhia na curta final ali e mantém. Pode estar com a linha e mantém o 90, 3859. Siga, Mike Juliette Romeu. Suporte visual para o local de pouso. Solo 50, direito, ano 21, 9. Eu vim pra direita, confirme a frequência, 3296. Salvador, 7295. Salvador, mais Bravo Zulu. Capatango, mais Bravo Zulu, chamando externo. Mais externo, possibilidade de pousar no 7. 3859, decolagem autorizada no 0, vento 100 graus, ano 49. Autorizado decolagem da 0, 3, 2, 4. Eu tô ciente, tô botando o Mike Bravo Zulu. No externo, o senhor vai girar a base para o 1-7, vai fazer base longa pela direita para o 1-7. Oi, Bru, ingresso na Alfa, reportante está aqui, sou Juliette. Alfa, reportante está Juliette, eu estou 3-2-9. Eu vou 1-2, vai tomar, solicito curvar direita na proa 2-0 por 60 milhas de essa formação. 9251? Isso. Tá autorizado de desviar direita, gol 9251. Autorizado de desviar direita, 9251, grande. Xeré 6250, voio 366, autorizado final do RNAVE, desça para 2500 pés às 20.013. 366-2500, Oxana 62, 50 graus. 360 e aguardar, ou pousa na pistão 0 que tá livre. Pousa 1-0 mesmo, Mike Bravo. Gente, Romeu Romulinho vai manter alinhado na cabeceira 1-7 devido a tráfego decolagem da 1-0 e a conflitante. Mantém alinhado. Boa, depois eu chamo. Tá, Juliette, para o portão 5, tá 3896. Salvador, 3859, bom dia. 3859, saída da Arbor, suba ao 300, vigilante. Arbor, 300, 3859. No vai passar 180, chama o centro em 1251, alterno 3325. 1251, 3325, obrigado, boa gol, 9251. Decola da 17 da 10. Gente, agora é contra. Mais um minuto, até a posição. Leste para a Brasil, na escuta, prossiga. Romeu Lima, decolagem autorizada no 7, vento 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Afirmo, Romeu Lima, decolagem autorizada no 7, 0, 9, 0 graus, 1, 3, 9. Confirma, Romeu Lima. Batalha Mike Bravo Zulu, solo 54, direita no 219. Prossiga, Romeu Lima. Romeu Lima, tem decolagem autorizada da pista 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-4-9. Chinagem 3, 1-1, mantém a posição. tornou parte, fique atento ao follow me no Através Meia Dúzia. Está avistando a pista, chame 6250. 6250, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia. Controle está 3859. Consiga. Solicitamos a proa de SEBT. Alô. 635, corrigindo, 6250, final no 0, em pouso autorizado, ventos 100, comando 5. Gente, 6250. Capa Romeu, Romeu Lima, decolou 55, controle 1208. E aí, Romeu, Romeu Lima? Lima, suba o 080 sem restrição na saída árvore. Saída árvore, mantenha a restrição 3 metais? Não, pode ficar livre da restrição, subindo até o 080. Saída árvore, 080, vamos ali. Recolada 17, curva direita, cumpre perfil da Coral, Golf 677, aerovia. Acenando a transponder 0264, controle Salvador 120, decimal 80. Tango, correto. Confio por gentileza para o OB. Acionamento secretário do comandante, reporta para o TAC. TAC na frequência da torre 1985, posiciona 093, Alfa, Tango, Tango. Um pouquinho cedo, quando estiver no sistema, chama pro Procopio. Tá legal, vou dar mais curta, se quiser, pode fazer. Chanel, minha 3 no 1, copiou? Agora é copo, mais 30 segundos. Confirmando, vai sair visual para Aracaju? 219, positivo. 090. Ok, agora é copo. Eu estou autorizado, ingresso no site, chama ali pronto. Chamei a 3 no 1, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 5 no 5. Aracá Júnior, 095. Decola da 1 no 7, curva esquerda após corredor, correção, corredor forte. Precisando meu pé, aguardando liberação do controle. Acionando o transponder 0271. E controle Salvador 120, decimal 80. Bem, está correto o cotejamento, saneamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, vamos voar. Mike, Bravo Zulu, autorizado, cruzamento da 735 até o hangar da Aerostar. Romeu, Romeu Lima. Prossiga. Tô vendo como é que tá vindo o Romeu Lima? Clareza 5. Obrigado. Tô 3859, vai passar 160, chama o centro em 1288. 288, 3859. Controle, autorizado presente, Romeu Lima, prova e tal da confiança. Ok, Romeu Lima, após Arbo, vou ir direto, ok? Após Arbo, após Arbo. Livre-táxi, se chama na papá para ingresso. Sinéria 63 no ano, passando 1500, quando possível, vá direto da El. Sinéria 63 no ano, suba ao 360, direto da El. Direto da El. Salvador, gol 1073 com 180 a bordo, 12:30, lanterna Aracaju para o táxi. Gente, autorizado o táxi. Via parte, Indy Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, na 3, bom gol. Já toma tempo, pessoal. Após Alfa. Vai chamar a torre 118, decimal 95, ajuste na 0, na 3. Bom, 073 é pátio, Índia e Alfa, ok? Ponto de espera, torre, 1-8, decimal 95, ajuste na 0, na 3. Gente, pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre, 1895, obrigado. Patango Juliette, Prof. Delta, autorizado a linha de manter, pistão na 7. Papa Palsa, Tango Tango decolou 04, controle 1208. 1208, grato. Salvador, muito bom dia, o Alfa Tango Tango na Coral. Alfa Tango Tango, botão 100, tá no radar de novo. Com centena Coral, Tango. Controle Romeu Lima Arbo, para onde eu quero dar contigo. Ciente, Romeu Lima. Segue na escuta do solo. Pronto. 1073 autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 090 graus com 1-5. Informo homens na lateral da pista, já estão indo para a viatura para livrar a lateral da pista. Ciente, estamos acompanhando a movimentação. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, 073. Segura a TCC Manati. Afirmativo número 2 para a cópia, 1 minuto, por gentileza. Bravo Delta, decolagem autorizada no 71100 com 15. Xené 63 no 1, chame Recife 125 décima 1, alterne 13325. Prova Data, decolou 08, autorizado, curva esquerda e cruzar o campo. Prova Data. We'll do approach American 239 on flight level 220, flight level 110, information Lima. 1397, Salvador, Congonhas, autorizado nível 400, decola 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto por São Bride. Onde intercepta a rota Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após ir a rota do plano de voo. 5512, transponde o controle 120, 18, gol 397. Autorizou São Paulo com Congonhas 400, decolamos da 10, primeira curva direita, no perfil da Elveda, após Leda direto bridge, intercepta o Zulu no meio, Bravo até o Zulu e após conforme. Transponde 5512, controle de saída 108, foi continuada 04, 1397. Correto, reposto com duplo, estacionamento e pushback. E por favor. Mike, com Delta, copia. Mike, com Delta, Salvador Manati, mil pés autorizado. Pistão no 7, primeira curva direita. Corredor Axé, 0125, no transponder, controle 120, décima 8. O Mike, com Delta. Correto, PLB 02 ou 10? 104, estacionamento, táxi amador 608-95. Fique só atento quando o plano para o táxi aí, temos obras aí, terá que seguir o follow me, seguindo instruções da torre, ou mais que o Delta. O 983, pronto, cópia. O 983, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva à direita. Vestida a saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Bezulu 16 até Bravo até Zulu, após derrota do plano de voo. 5506 no transponde, o controle 1208, o 13, código 1983. Correto, meia dúzia, o portão é posto quando pronto para acionamento pushback. Controle Salvador, voo no 260, ciente da informação, Kilo, bom dia. Bom dia no 260, identifique e desça para o nível 060, chegada a Mari. Descendo para o 060, chegada a Mari, voo no 260. Prossiga. Suba ao nível 100, Rondalino. Rondalino Lima copiou o controle? Acendendo para uma centena, Rondalino. Táxi, Maguico Delta, chama na Oscar para ingresso. Tá ciente das obras na lateral da táxi? Sim, chama para ingresso. Foro 073, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 127, confirma as frequências? 125, decimal 1, 133, decimal 25. 125, 13325, obrigado, bom dia. Bom dia. dá autorizado ingresso no 7, chama ele ali pronto. Delta, eu coloco autorizado no 7, 090 graus, 159. Romeu Lima, chame em Recife, 128, decimal 8, alterne 133-25. Ficou no 7, controle 1208. 1208, gente, graças a Deus. Salvador, muito bom dia. 354, 194, gente da Lima, para a descida. 354, 194, bom dia, identifique, desça ao 070, chegada Mari. 239 descend to 2000 feet, unit 10013, clear ILS approach, report established. 2000 feet, 1013, cleared ILS approach, we'll call establishment again, 239. Controle, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, suba para 510, informe a 20 mil. Autoriza mil, senhor, sua direta. Afirmativo. Eu peço direto. Passar a 20 mil.